Yamaha. Minhas pifias jovem Pablo Garifa Cisa. Salve quebrada, muito boa noite. Yeah. Peraí. Primeiramente, satisfação estar aqui pela segunda vez em Recife, tá ligado? Salve. Em uma semana, pesadaço o clima. Depois do brega, muito gostoso de ouvir, vamos voltar com o bate-cabeça, tá ligado? Rapaziada do bate-cabeça tá na casa aí, vamos quebrar então. Corro por linhas abissais, flerto com a margem. Corro por linhas abissais, flerto com a margem. Negro berro contra a vidraça e ela se estilha se eu ponho fogo nas almas de ser. Eu corro por linhas abissais, flerto com a margem. Quero conversar sobre a solitude metafísica. Filmes sujos, tecnologia rude. Mas o que tu queres? Derrubar minha firma? Se eu fosse tu, levantava tua. Por favor, me diz o que queres de mim. Se além das páginas viradas existisse um brinde, mas não existiu. Se o tempo é chuva, somos pingos. Desfazendo-se dos domingos ao ar livre. Domina agora. Como sempre foi nos videoclipes explícitos. Te compre logo, joga, não corro por linhas abissais, tal qual filmes áridos, não muito caros. A lista imensa, barroque desajustado. No saguão de qualquer lugar me parece agradável. Atrasar o encontro, ver a outra face. Terça-feira, no busão pra casa, aproximar-se do acaso. Um convite, ei, gato, eu não me travo. Eu não nasci otário, eu tô ligado que o olho não vê, não me provoca. Corro por linhas abissais, flerto com a margem. Corro por linhas abissais, flerto com a margem. Negro berro contra a vidraça e ela se estilha se eu ponho fogo nas almas de ser. Eu corro por linhas abissais, flerto com a margem. Corro por linhas abissais. Eu flerto nas ondas insanas, onde se quebram as regras. Viajo pelas curvas dela, gole lento no Jack Dance. Me encontro na fantasia, desbravando a realidade. Pistoleiro, astronauta, no deserto solitário. Preso em minha mente, livre pelas ruas cinzas. Colorindo os retratos, de olhares vazios. Caminho pelos destroços, acendo um cigarro. Cuspo no chão e pego minha jaqueta de combate. Cena caótica que eu suporto, pois viemos lá do poço. Lembro o cheiro das rosas misturado com esgoto. Nesse cenário pós-guerra desabrocha, tuas rosas tocam em tua ciência crua, licitando teus sonhos, gata. E ela lança seus cabelos pela pista de bocha. Luzes brilham, visão turva, noite escassa de amor. Lobos suivos vêm na rua, seres noturnos festejam, celebrando entre neblina, beats, glória e cerveja, matilha. A emoção é forte acima da linha da morte. Os negros se quebram no mosque, fazem o terror na noite. Eu chego oculto, feito um vulto, quebro as pernas do fute. Bala clava, terno negro, molotov, blunt aceso. Acompanhado da bandida exótica, tão curte os aliados. Pelas linhas abissais, são testemunho. Corre na linha de tiro, excitando